Camille Flow na Bairro Alto, Get Stress, Nisha, Sanya. Mais um beijo no Tadelo francamente. Niggas delinquentes da pomoda que tem em frente. Na Bairro Alto está melhor. Vida na Monte Murphy está pior. Faga duro que esse, faga que esse gasto. Kid Jabei é tudo que esse. Props para Kuzu, props para mente desgraçada. Faga tudo que esse, ninguém está com negada. Aqui se te representa. Wiga, movimento é que te senta. Nima, Bairro Alto, movimento é que te esquenta. É que te esquenta. Na Bairro Alto há traficantes por dever, não por concorrer. A vida mesmo assim, movimento está a chover. Não tenho medo de representar o movimento. Ah, cá estou aqui para falar mais uma vez no Bairro Alto. Niga, estás fodido, nem improviso. Vem ter comigo que eu te arrebento. Mas não vejo com estas dicas que tens talento, mas não tens. Sou que estou a falar mais uma vez. Estou aqui a representar o AK, o RDS mais uma vez. Mais uma vez. Na movimento já beito, na movimento é que está para diretamente. Em movimento está fodido com a minha barra. Barra de fodido, barra pé de mola. Frente de escola para depois comprar a cena para fumar. Ah, sabes, sabes bem meu puto, vou daqui ao cacém. Para a cena mesmo para fumá-la, para depois apanhar a ganda estala. Ganda padrada na carola. Estás fodido, meu puto, estás na consola. A viciar, estou aqui para representar mais uma vez. RDS a continuar a predominar. Predominação. Te aguenta, te pisar o movimento, te aguenta. Fodido, para modi não tem escola. Fiches já da puta, niga, pedes mola. Está fodioja. Rap fajoja delinquente. Está para mole e nunca tem frente. Mas facilidade a predomina. Todo dia há taquia. Mas se te aguenta. Na movimento é que te dá. Mas uma puto ficha bá. Ficha broca. Na raça resta assim mesmo que a gente faz. Mais uma vez a representar o AK. Faca tudo que esse delinquente. Está para mole não tem rap delinquente. Fajoja. Da fajuja. Cachucho do caralho, mete esse pé. Estás fodido na favela, é mesmo assim. Não cantes que mostram bem. Canta como eu, sabes bem como é que eu sou. É de meu, mas fuck a polícia. Fuck basofaria da tua, da minha. Mem props para os meus manos. Nisha, Fubu, Fabinho, puto buza. Com o teu plof usa de vida para doido. Comigo ou com os bros. Quenta modi nota. Para modi nota. Predomina felicidade. Canta-me o puto iga. Canta-me o puto iga. Rap Bairro Alto. Rasta Record, Rasta Mano, estilo Rasta.